La chiave studiosa, né? La bruscia che tem que saber o que acontece do outro lado, né, meu filho? Sim. Isso tudo eu já perguntei, meu filho. Já sei, já perdi, já observei. Você acha, meu filho, que se eu pudesse reencarnar com todos os meus poderes, com toda a minha bruxaria, com toda a minha garganta, com todos os meus espíritos, com a evidência, com tudo aberto, meu filho, você acha que eu não faria isso? Ah, eu já tava do teu lado, meu filho. Não é assim, meu filho? Se eu sair do meu posto aqui, ferrou, meu filho. Vou ter que largar tudo lá atrás. E aceitar o karma, né, meu filho? Pra morrer de facada. Meu Deus. E eu não tô nem um pouco disposta. Prefiro beber aqui, meu filho. Sentar, beber, fumar. E a vida segue. Qual? Me mostrar o Xainha. Mostrar. Senão, se fosse assim, era para as mulheres que recebem Exu também se tornarem, né? De forma, digamos assim, mudar o pensamento dela em relação a isso. Nas suas andanças no mundo astral, qual foi o fato mais extraordinário que a senhora não esperava que a realidade é? A senhora achava que não era assim, mas é assim. Isso você fala quando você encarnei, meu filho? Isso. O fato de muitas vezes manipular a magia acreditando que o diabo existia. Ah. A gente acreditava, né, meu filho? É. Nas minhas últimas encarnações eu acreditava. Que no caso o diabo existia, né, meu filho? Que tinha toda aquela coisa, Satã, isso e aquilo, né, meu filho? Por isso que hoje eu pertenço a quem manda. Um dia tive uma vivência em relação a isso. Mas era diferente dessa época. Então, quando eu cheguei do outro lado, meu filho, eu via que aqueles seres diabólicos, aqueles nomes que eu invocava, meu filho, não passavam de espíritos muito diabólicos que me respondiam, que faziam feitos acontecer. Mas não eram demônios como eu acreditava, era uma outra realidade. Mas isso eu só pude perceber depois de muito estar do outro lado, esclarecimento, né, meu filho? Quais foram os fenômenos mais palpáveis que a senhora conseguiu realizar encarnada? Materialização, meu filho. Ectoplasma era muito forte. forte. Porque ela usava, porque quando eu era criança, as facas mexiam na casa do meu filho. Eu sempre tive essa brincadeira. Meus pais acordavam de madrugada com as coisas batendo. Né, meu filho? Um espírito me perseguia. Um espírito, digamos assim, ficava ali. E, digamos assim, pai de santo, um senhor de idade negra da senzala, chamado por Matias, conseguiu equilibrar as minhas forças mediúnicas, porque o espírito manipulava com muita faca, chegava perto de mim e falava que eu devia matar os meus pais, meu filho, eu tinha tudo aberto. Então eu chegava e dizia, você tem que matar eles. E eu tremia as facas para que eu pegasse as facas, entendeu? E fosse até os quartos e matasse eles. Era um espírito que queria ser vingado, por isso eu utilizava da minha mediunidade para que isso acontecesse. Tamo aí um pouco da sua história. Exatamente. Aí, meu filho, eu vou contar tudo para você. Certo. O que aconteceu ao meu pai, meu filho? A minha mãe tinha muita resistência a esse tipo de magia, meu filho. Mas há coisas africanas, há coisa que fosse fora do catolicismo. Mas meu pai tinha uma mente mais aberta, meu filho. Então ele procurou esse pai Matias, né, meu filho? Que era dos negros da senzala. E esse pai Matias viu o espírito, meu filho, e soube como resolver, digamos, ter uma equilibrada e tirar, meu filho. Foi feito um rebote de Egon, né, meu filho? Tirou o Egon que tinha do meu lado e as coisas se normalizaram, né, meu filho? Mas a mediunidade não foi apagada, não foi assim. A mediunidade eu tinha ainda, meu filho. E o negro disse, meu filho, você tem que fazer, tem que raspar. E, meu filho, minha mãe não aceitaria aquilo. Então ela disse, essa moça tem que ir para o convento, ela precisa de Deus, precisa de Jesus na vida dela. Precisa que vá para o convento. Meu pai não queria me mandar para o convento, meu filho. Então, isso eu digo com vários anos, entendeu, meu filho? Porque os fenômenos sempre aconteceram. Aquelas coisas que mexiam, porque os espíritos ficavam em volta, né, meu filho? Observaram. E sempre quando os espíritos chegavam, a gente que tirar a emoji, meu filho, para que o pai velho, aquele pai de santo, né, meu filho? Matias, conseguisse limpar as coisas, passar sem tirar a isso vai cansando quem vive com isso, meu filho. Porque muitas vezes as pessoas querem presenciar, meu filho. Ah, eu quero ver o negócio mexer. Mas dentro de um contexto familiar de pessoas que não tem nada a ver com isso, meu filho, isso se torna uma perturbação. Principalmente causada por esses espíritos. Eu sei, meu filho, que muitas pessoas vivenciaram isso. Inclusive o meu menino vivenciou dentro da casa dele. As coisas mexerem, as coisas baterem de madrugada. É, meu filho? Mas ela contava, não acredito, então quem fala. Mas isso aconteceu, meu filho. E acontece com muita gente por aí. Bater mesmo, meu filho. Não é um barulhinho, é bater mesmo as fotos das coisas. Então, assim, o que acontece? O Matias tirava os rebolos, fazia as coisas, limpava durante certo tempo. Mas trazia de novo. E assim foi, meu filho. Eu era para o convento, chegou numa época quando eu ou teria que ir no convento, para o convento, ou teria que ir para o casamento arranjado. É, meu filho? Então eu preferi ir para o casamento arranjado, né, meu filho? Mas eu vi os espíritos, meu filho. Mas não queria me envolver com isso, porque não raspei, não fiz o que tinha que ser feito. Porque era uma coisa que eles não queriam que fosse feito, eles só queriam que limpasse, eles queriam que me tirasse, não queriam que eu me aprofundasse nisso, né, meu filho? Então, casamento arranjado, né, meu filho? Eu vim para o Brasil aos 18, 19 anos, se não me engano, por ali, meu filho. Um casamento arranjado com um senhor velho, branco, áustria. O nome dele, você quer saber, meu filho? Um homem áustero. O nome dele, você quer saber? Sim. O nome dele se chama Carlos Alberto. Entendendo, meu filho? Sim. Então, é um barão de fazendas, né, meu filho? E tá. Só que esse homem era muito ruim de coração, meu filho. Quando eu achei que os problemas familiares iriam me aliviar, encontrei o leito de cama, a sombra do próprio diabo que me atormentava. Aquele homem, meu filho, beijava nas roupas para que eu me vestisse, resistisse aos seus estupros, me humilhava, batia, me espancava, né, meu filho? Que o sangue descia. E quando, meu filho, eu, digamos assim, retrucava ou tentava me defender das batidas que ele me fazia no rosto, das marcas que ele deixava sobre o corpo. Violência. Ele mandava, meu filho, os, digamos assim, negros daquela época, escravos, colherem folhas de urtiga, meu filho, para que eu me deitasse em cima. Me amarravam e eles tinham que passar todas aquelas folhas em mim, meu filho, de urtiga, para que eu sentisse o meu corpo penecar. Era uma sofrência, meu filho. Um sofrimento inabordável. Né? Quando eu ficava doente, meu filho, aquele homem ria de mim. Ele não mandava ninguém tomar remédio, meu filho. Ele ria porque ele esperava que eu morresse. E eu pedia aos guias, né, meu filho, aos espíritos que me auxiliaram, para que me curassem. Nessa época, meu filho, apareciam alguns espíritos, digamos assim, benéficos para mim. Mas até o dia que, meu filho, eu me cansei e tive que pensar na morte daqueles homens. Fiz rituais com as pessoas, né, que elas sentaram, né, meu filho? Mas não surgia efeito. Parecia que algo o protegia, meu filho. Não fazia efeito, não adiantava fazer o feitiço, aquele homem não morria. Parecia que os espíritos da senzala, aqueles escravos, de certa forma, fizeram tanto mal para aquele homem em vidas passadas, que a magia desses escravos não surtia efeito sobre ele. Como se fosse assim algo programado, tá entendendo, meu filho? Aqueles espíritos, não, embora eles conhecessem muito de magia, eles não conseguiam atingir o patrão, o chefe daquela casa, o barão. Como se algo impusesse que eles ficassem ali, entendeu? Naquele sofrimento, digamos assim, para se livrar daquelas situações, daqueles carnes. Então eles não conseguiam manipular a energia, a magia, de forma a matar o barão, aquele que escravizava os. Entendeu? Como se fosse um padre. Então não teria como mudar isso, por mais que eles fizessem magia, parecia que a magia que eles manipulavam não surtia efeito sobre o mundo. Certo? Então eu vi que a magia não daria jeito. Conforme meu filho, o tempo foi passando, mais e mais, o homem ficava doentado, meu filho. Ficava, via, era nítido, embora continuasse me torturando. Quando ele ficava doentado, era coisa de 20 dias, 30 dias, meu filho. Mas ele tinha muitos recursos, então as pessoas, né, meu filho, conseguiam dar jeito nisso. Ele mandava os escravos curarem ele, e quem não curasse, meu filho, matava. Então eram coisas tenebrosas, porque o doido não era muito. Ou dava um jeito de um jeito, ou dava um jeito de outro. Enfim. Um tio, meu filho, deste homem, Carlos Alberto, ele morreu numa cidade da vizinhança. E tínhamos que falar, meu filho. A carruagem foi abrandada, meu filho. Mas antes disso ser feito, eu combinei com os negros, meu filho, que fossem assassinar este homem. E conforme assassinassem, eles seriam libertos. Havia uma alforria. Esses negros concordaram. E armamos a emboscada. Era um velório que encaminhávamos, que estávamos a caminho. E eu me vesti toda de luto, né, meu filho? Conforme você me vê. E no momento certo, meu filho, foi feita a emboscada, arrancaram o homem de dentro, meu filho, bateram muito. Né, meu filho, bateram demais nele, torturaram ele, meu filho. E eu desci, né, meu filho? O negro me entregou a faca, que era usada no sacrifício dos animais, meu filho. E com essa faca eu dei a punhalada no peito, né, meu filho? E esquerdo, e dei uma punhalada, meu filho, na parte genital deste homem, o pênis dele. Uhum. Né, meu filho? Para que minha vingança fosse expressada por todos aqueles estupros, por toda aquela situação negativa que eu passei, por toda aquela humilhação, né, meu filho? Mijava nas roupas e mandava vestir. Né, meu filho? Andava vestir as folhas e for deitar sobre as folhas. É, meu filho, que causavam dores à pele. Então eu me vendi dessa forma, com duas facadas, uma em cima do peito e uma em cima da parte genital. Fora essas facadas, meu filho, foram muitas outras que os negros, junto comigo, meu filho, deram em cima dele, porque os negros também tinham raiva por todos os parentes mortos. Então demos outras, mas essas foram as que, digamos assim, causaram a dor principal dele. No coração e na parte genital. As outras não convivem dizer que nem eu, digamos assim, me atendei a quantas facadas eu dei, meu filho. Claro. É 7 facadas, meu filho. Mas essa é a vibração que eu ganhei quando eu fico voado. Claro. É o nome da minha falange que eu respondo dentro dela. Não vou fantasiar pra você nem 7 facadas em cima do coração. Não, meu filho. Isso é uma questão religiosa. Temos que saber separar. Alegoria. Uma alegoria, exatamente, uma questão religiosa, para uma questão de um fato que realmente aconteceu dentro do contexto humano. Vida. Certo, meu filho. Após isso, né, porque eu dizer, não é igual nessa época que vocês descobrem as coisas mais fáceis. Foi feito as investigações. E quando os negros vieram me cobrar a alforria, e você acha que eu dei a eles? Eu falei, sim. Foram todos mortos, meu filho. A língua era solta, meu filho. Não podiam ser livres. Mandei matar todo mundo, meu filho. E eu os acusei de emboscada. E assim foi feito. Não foram eles, meu filho, que mataram. Eles não tinham outras roupas. As roupas cheias de sangue, meu filho. Foram encontradas no meio dos matos dos negros, meu filho. A minha roupa tem jeito de disparar, de queimar, né, meu filho? Junto com o corpo que foi queimado após todos aqueles negros que já em cima dele. Né? Ah. E foi queimado. Agora, as roupas dos negros, eu falei para deixar, para jogar fora. A minha eu tenho jeito de tirar, né, meu filho? Despachar. Uau! E assim foi, meu filho. Quando encontraram a roupa dos negros e evidenciaram, né, meu filho? Sim. Sinto muito por todo o sofrimento que a senhora teve que passar. E após isso, meu filho, a gente voltei, virei dona de senzala. Né, meu filho, a dona da fazenda, assim, ah. E assim foi feito, meu filho. E, no caso, comprei outros escravos bruxos, né, meu filho? E aprendi muita magia com eles. E assim foi feito. Inclusive, seu Beuzebu, nessa época, atuou como um grande capataz, meu. Quer dizer, pessoal, hoje nós trabalhamos na mesma, digamos assim, no mesmo posto hierárquico. Não é, nenhum é subordinado ao outro, somos subordinados a um acima. Mas nessa época, o Sr. Bezerro foi um grande capataz. Tá entendendo, meu filho? Sim. E assim foi. Fizemos muitas bruxarias e muitos crimes em cima. Porque na nossa pizzaria, meu filho, tinha que dar sangue de gente de lá. E quem que ia pro negócio era os escravos, né, meu filho? Alcançar riqueza, essas coisas, não se vê. Naquela época, só alcançava dessa forma. Nossa. Talvez na palavra você entenda. Por que você não trouxe de bandeira? Sim. Uau. Eu fazia era com bolso de gente, meu filho. Já quer arrancar o osso vivo da pessoa para manipular a magia. Eu só arranco, enfia a facada nela e arranca as tripas e coloca em cima do feitiço para dar certo. E eu acreditava que mistura devido a tantas coisas, né? Ficar tanto sincretismo, a gente acreditava que era o diabo, acreditava que era uma outra coisa, mas sempre o diabo que você comendo, se alimentando. Então, foi assim, meu filho. Quando eu voltei do lado da sala, meu filho, aí foi complicado, né, meu filho, também. Não foi fácil. O negócio pegou, né, meu filho? Porque tinha algumas de outras vidas, né, meu filho? Tinha bicho de outra vida e tinha a vida dessa. E o homem que eu matei também é bicho, meu filho. Se tornou, meu filho. Acho que aquele homem foi daquele jeito, meu filho, ia ser de forma diferente, tratado com a cela. Ele morreu dessa vez, meu filho, mas ele matou da outra. Então, quando ele chegou do outro lado, ele tinha espíritos que reconheciam ele como uma força, né? Tanto que ele é Exu Sete Facadas. Não significa que ele muitas vezes matou, mas talvez que na frente dele compreenda que ele morreu de uma facada. Entendeu, meu filho? Nossa, é assim. Qual foi a maior lição que a senhora levou dessa encarnação? A maior lição, meu filho, é que eu nunca mais iria deixar que ninguém abuse de mim, que ninguém faça algo como ele fez, meu filho. Por isso, para que reencarnar? Voltar para a matéria para passar por isso? Desculpa, prefiro continuar no meu lugar e ajudar muito mais gente do que eu ajudaria aí fazendo mal talvez para os outros. Muito mais do que passar agora. Eu não sou luz, não sou trevas. Eu sou uma pombagira chamada Maria Sete Facadas. A senhora, obviamente, tem honra do que se tornou. Se voltasse o tempo, a senhora faria algo diferente? Faria pior, né, meu filho? Aí era pior, né, meu filho? Mataria mais alguns infelizes. Porque ela puxaria naquela época era diferente. Né, sabe? Não vou usar termo de baixo calão. Não seria essa coisa que acontece hoje em dia. Era diferente, meu filho. Bruxa naquela época fazia o que acontecia. Entendeu, meu filho? Os bruxos sabiam fazer o negócio. Fazia e acontecia assim. Por isso que a senhora exige tanto do médium que ele faça parte dele nos estudos e na disciplina. Bruxo pra mim, bruxo que não me ensinava naquela época, não era bruxo nem aqui nem nos quintos do inferno. Pode repetir, por gentileza? A pessoa que não visse nada, que não ouvisse nada, que não fosse consciente, não era bruxo nem aqui nem nos quintos dos infernos. Era assim que era a realidade. Você tá vendo? Então você vai ter que mostrar. Os testes mediúnicos eram demais, meu filho. Era? Sim, meu filho. Digamos assim, para aquela sociedade. Sim. Ah, você tá vendo o espírito? Então eu vou tacar fogo, vou tacar brasa, vou tacar cativeiro e você vai ter que caminhar. Se tu não caminhar, pode ter certeza que eu vou fazer um negócio pra ir com te levar. Você tá mentindo. Era assim. Os bruxos viram, meu filho, quem tinha espírito e quem não tinha. Eles só queriam saber quem que tinha a força necessária para manipular a magia. Você acha que eles não viram, meu filho, quem estava incorporado e quem não estava? Eles viram tudo. A questão era, esse aí vai ser útil ou não vai? Se fosse caminhar sobre os carros de vidro, era consciente, então não ia servir para eles. Eles queriam aqueles que apagavam de vez. E que é esses que iam fazer um negócio com você de um dia para o outro. O apagado. E aí, quando o médium caminhava consciente, quando era consciente, não era colocado como um bruxo. era colocado, digamos assim, como uma pessoa que agregava no trabalho, ajudava, mão de obra, tinha um corpo físico e doava energia. Eles sabiam reconhecer isso. Mas aqueles que diziam ser os bons, né, meu filho? Quando aparece um bruxo forte, digamos assim, dentro da nossa casa, nós fazemos assim, desenvolvemos as pessoas. Naquela época, não, meu filho. Naquela época, não tinha esse trabalho, não. Você passava pelos rituais, com certeza. Mas os rituais que são muito pesados abriam a sua coisa do campo, mas você tinha que ser um negócio, você tinha que ter o vender. Se não tivesse, meu filho, ele nem olhava para a tua casa. Era só assim, meu filho. A não ser, né, meu filho? Tivesse muito dinheiro ou mandasse no povo. Sempre foi assim, meu filho. Magia sempre foi vinculada a dinheiro. Sempre foi, nunca vai ser desfeita. A magia sempre foi vinculada ao dinheiro. Pagou, levou. Se não pagar, não é nada. É assim que isso acontece, meu filho. Pode ver que até na África, meu filho, o povo usava abuso como dinheiro. Se você paga, você tem, meu filho. A magia é assim. Ah, mas tem a mediunidade, tem que ser gratuita. Com certeza, eu também concordo. Você dá um passe na pessoa e a pessoa vai embora. E a orientação, né? E a orientação não paga para uma simplicina, né? Cuidar das energias negativas não voltar. Isso até eu concordo, meu filho. Ah, mas eu quero meu marido de volta, eu quero que meu problema seja resolvido. Aí, meu filho, então você quer magia. Então você quer que as coisas aconteçam da forma que você quer. Então é magia, então você tem que pagar. Ah, mas é. Mas às vezes pensa que assim a gente, meu filho, os espíritos querem dinheiro e querem coisa cara. Não estou falando de valores, tá entendendo, meu filho? Sim. Ah, eles só querem só dinheiro. Não é isso, meu filho. Mas você tem que arcar com um custo que cada casa vai cobrar isso, meu filho. Daquele trabalho para você conseguir realizar, se você quer que o problema seja resolvido da sua forma. Agora, se você não quer que o problema seja resolvido, quer deixar as coisas natural, isso você não precisa pagar. Um passo, uma coisa, eu concordo que a gente deve ter cobrado. Energia mental, positiva. Qualquer pessoa pode dar um passo. Mas eu sabia um pouquinho, já está a energia. Basta você colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa, mentalizar coisas positivas durante uns 30 segundos, meu filho, você vai ver que a pessoa já vai mudar a vibração. Você fazer uma oração sobre uma pessoa, você já está invocando força positiva e de qualquer forma você está dando paz. Mas agora você manipular a magia, muitas vezes a pessoa quer achar que por você manipular a magia isso tem que ser de graça, isso não existe, meu filho. E isso que acontece com muitas pessoas, elas confundem mediunidade com magia. É assim. E dentro da Kimbanda a gente trabalha com a mediunidade e a magia em conjunto. Então saber separar bem as coisas é importante para essas pessoas realizarem o que. Então, quando as pessoas diziam assim, a Kimbanda é mercenária, essas pessoas não estão vendo que a senhora tem que pagar Egum, ou seja... Ah, tem que pagar Egum, e Egum, meu filho, tem que pagar Exu, tem, meu filho, ó, tem que pagar, a gente diz, com energia vital, né? É energia vital, só que assim, meu filho, você vai dar uma bicha de uma cinta, você acha que só eu vou comer, meu filho? Comer é a... É, se alimentar da energia vital. Isso é assim. Isso é similar. Não é que eu vou. Não sou eu que vou se alimentar. A força que está acima de mim também vai crescer. Então eu tenho que levar a energia para ele também. Os meus falanges também que vão. Eu não vou botar a mão em tudo, né, meu filho? Os meus escravos vão ter que se alimentar, pelo menos que eles conseguirem fazer o que eu vou mandar para eles. Senão eles não conseguem fazer nada. Então eles também têm, meu filho, que se alimentar da energia. É assim, meu filho. Não tem mágica, não tem. Traz dele, é tudo feitiço, meu filho. É do outro lado, é assim, é negócio. E chegou lá, eu falei, igual o homem. Você vai mandar alguém com um pedreiro ficar construindo uma casa de graça, meu filho? Eu não tenho que pagar o ajudante também? É. Então, você chegou do outro lado, é a mesma coisa. Você quer fazer isso aqui sem pagar? Se você não paga, o cara não dá nem aí. O cara sai fora, meu filho. Não te deixa pagar sozinho. Vocês passam uma certa sobriedade ensinando-nos a ver a vida como ela é. Exatamente. Não tem mágica. Não tem vela que acende, faz a pessoa morrer, faz a pessoa ganhar dinheiro. Não tem isso, meu filho. A vela é um campo de energia que você está ligando da sua mente com aquele aspecto. Você está criando uma energia, um elemental ali, você está manipulando ele. Mas não funciona assim. Uma vela não resolve o problema. A pessoa acha que às vezes é isso, meu filho. Ah, eu quero uma maçã, eu quero um feitiço, mas eu não quero pagar muito. Eu quero pagar ali um dinheirinho pequenininho para que eu... Meu filho, não existe, porque tem material, tem coisa. Você quer fazer bruxaria mesmo? Quer que a bruxaria dê certo? Então você vai ter que dançar com materiais. O problema é que as pessoas encontram bruxos errados, que inventam muitas coisas. Ah. E daí acabam cobrando preços absurdos e não vão fazer nada com nada, meu filho. Ah. E não vão fazer nada com fundamento, não tem a chance nada. E aí a pessoa fala, mas e aí, o que eu faço? Como que eu vou achar o bruxo certo? Meu filho, o bruxo certo vai conseguir te mostrar que ele é o bruxo certo. Ah, mas como que eu vou saber? Chega numa consulta, meu filho. Vai lá, meu filho, faz a consulta. Ó, vou dar um ensinamento. Um bruxo de verdade vai conseguir falar coisas sobre a sua vida. Digamos, que falando dentro do contexto de Quimbanda. Chegou na casa de Quimbanda, o espírito chega pra você, e aí, o que tá acontecendo? E aí, o que você quer? Meu, o espírito já vai saber, meu filho. Você veio aqui, vamos dizer assim, o espírito nos vai falar tudo. Eu pelo menos tenho que saber o que você quer. Só vem atrás de dinheiro, vem atrás de amor, de caminho, atrás de libertação espiritual. Não chegar e falar o que você quer, o que está acontecendo. Conta a sua história. Exatamente. Não é, meu filho? Não tem conversa, meu filho. Um bruxo de verdade. Eu estou falando um monte de médium, sabe, meu filho? Sim. Vamos separar. Médium consciente que trabalha, digamos assim, para ajudar as pessoas e está doando a sua mediunidade de forma que ajude. Para orientação. E vamos colocar um bruxo que diz ser o poderoso, que diz ser o quimbandeiro, que faz e acontece o negócio. Então ele tem que ser. Tem que pegar varinho. Tem que o quê? Tem que pegar varinho, né, meu filho? Para olhar para a cara da pessoa e falar: minha filha, você veio buscar isso e isso aqui é ou não é verdade? Ah, é verdade. Então aí agora a gente começa. Aleluia. Aí sim, para mim é bruxo. O problema é que eu aprendi assim, né, meu filho? Bruxa é uma coisa. Bruxo ele une tudo, mediunidade, feitiçaria, tudo, ele é ostensivo. Médium ele pode não ser ostensivo e da mesma forma estar ajudando com orientações, com bem de elas. Eu não tenho necessidade de sair adivinhando, porque a adivinhação pertence ao caminho dos bruxos e não dos médiums. Os médiums devem dar orientações às pessoas, vindo do plano astral. É isso é o papel do médium, o papel do bruxo não. O papel do bruxo é a adivinhação, resultado, magia. Através desses três aspectos, ele vai conseguir fazer o que ele quer. Então a pessoa chega, não precisa sair falando o nome do. Não é assim, entendeu? A benção não é assim. O negócio é assim, a pessoa chega para não saber o problema da pessoa, sem precisar perguntar para ela. É um bruxo, ele tem que saber o que está falando. Ele tem que ter um contato com o professor. Aí eu pergunto, né, meu filho? Essas pessoas que não ouvem nada, que não sabem nada, que não veem nada, como que vai conseguir fazer isso? Não. Ah, mas é através da iniciação que eu vou conseguir. Aí eu vou me iniciar aqui, vou me iniciar ali. Vai cair no cavalo. E eu vou me iniciar assim, vou me iniciar na criação. É aquele negócio assim, bem pesado. Eu vou me iniciar na quimbanda, porque daí eu vou virar o bicho. É água. Mediunidade é uma coisa. Iniciação é outra. Ah, para que eu vou me iniciar aqui, Banda? Para você ter autoridade, para você fazer um assentamento, para a sua mediunidade, para o seu Exu conseguir trabalhar melhor com você, aprofundar mais o negócio, para o teu caminho estar aberto, para você fazer a feitiçaria acontecer para essa iniciação. E a senhora recebe qualquer um para iniciar com você? Exatamente. Ou a senhora não fez? E a senhora, como é que a senhora faz uma triagem e fala assim, não, meu filho, tu não é de Quimbanda não, vai pra Umbanda. Tem gente que é assim, né? Ou como é que é? Não tem essa, essa, né, meu filho? A pessoa que tá com medo de botar a mão no sangue e fazer essas coisas, não adianta eu querer isso. A pessoa deve até procurar na minha casa. Mas dizer pra ela, ah, sua Quimbanda, você tem que acabar na Quimbanda. Se a pessoa, ah, mas eu não tenho nojo de sangue, eu não vou mexer com isso, eu não vou fazer isso aqui. A gente já fica meio assim, né, meu filho? O que essa mulher quer aqui? O que ela tá fazendo aqui? Esse homem quer aqui, né, meu filho? É. Tá fazendo o que aqui? Não tô entendendo. Tem gente que vem só buscar um trabalho e a vida segue, ele quer se envolver. E tem gente que não, que quer se envolver. Então a pessoa que quer se envolver tem que. Aqui, apesar que aqui em banda já tá bem explícita, né, meu filho? Do que ela é. Então, a pessoa já vem com aquela visão. Chega aqui e vem um pouco diferente, porque vai de casa pra casa, mas já sabe como é que funciona o negócio. Sim. Normalmente quem procura para iniciar é fazer isso, já quer entrar no negócio, né, meu filho? Mas a pessoa achar, por ela se iniciar, ela vai sentar aqui vendo e ouvindo, é conversa fiada. Ela vai ver e vai ouvir quando ela fazer o desenvolvimento. Claro. Com o desenvolvimento, ela vai ouvir e vai ver. E vai pagar, né? a pessoa vai pagar em termos de investir disciplina, ouvir a senhora, retornar. Exatamente, esse desenvolvimento não é um dia só, meu filho. Olha lá. Desenvolvimento é semanal. Tudo é pago, tudo tem que pagar. Exatamente, tem um custo, né, meu filho? Não é porque tem que pagar que seja um preço absurdo, explorador, porque na minha casa não explora ninguém. Não, mas eu vou pagar assim, com um investimento do tempo, disciplina, estudo. Não adianta a pessoa, eu vou me iniciar, eu nunca mais volto na casa de quem banca e vou aprender o serviço à distância, palhaçada, vai me enrolar a cara. Você tem que ter um contato espiritual, um contato é uma coisa espiritual. É. Tem que ter uma coisa ali em cima, tá entendendo, meu filho? Sim. Não adianta fazer um negócio assim, ah, me inicio e depois não preciso mais fazer nada. Não, você tem que se desenvolver. A iniciação te dá autorização, te faz de você um bruxo. Olha. Mas nem todo mundo precisa de iniciação. Tem pessoas que dentro da quimbanda tem que ser só batizadas e consagradas. Olha. Mas tem pessoas que já vêm muito mais adiantadas que muito bruxo por aí. Né? Que é uma outra vibração, já são bruxos antigos, meu filho. Bruxo antigo não precisa fazer. É a mesma coisa eu pegar um pai de Santo Velho, chegar aqui e falar assim, ah, você precisa ser, vamos supor que o pai de Santo já faça um monte de coisa, na verdade você já ia se iniciar, começar do zero, não, meu filho. Claro. Depende se for, né? Se for bruxo, não precisa. Se não for, aí precisa fazer. Certo. Mas isso não diminui ninguém, né? O que você acha que podia colaborar essa visão que a senhora está passando? Como ser humano contemporâneo, né, de hoje, de não ter medo, primeiro, de dizer que não sabe para poder saber onde está e o que precisa estudar, e segundo, encarar a realidade como ela é, nua e crua. Mas em que sentido, meu filho? O que a senhora acha que ajudaria o ser humano de hoje ter a humildade de dizer eu não sei? Porque nós não temos essa humildade, né? Queremos chegar para a senhora achando que a senhora vai ensinar um negócio e eu já sei, a senhora está falando besteira, se eu preciso. É a pessoa que tem um risco, isso faz parte do ego. Um dos piores males das pessoas. O que eu ego e orgulho. Orgulho. É, realmente. Então, as pessoas são orgulhosas, não querem dizer que não sabem, querem dizer que sabem tudo, que fazem acontece. Ah, mas há uma distância infinita entre dizer que faz e fazer e mostrar. Ah. Eu, meu filho, eu falo que faço e faço acontecer. E ah, eu não vi que não, é verdade. Assim que eu trabalho, meu filho, porque bruxo mesmo mostra, que bandeiro mostra, não tem medo. Não é aquela coisa espírita, não. Nós fazemos uma egrégora de vibrações positivas e as pessoas que estão nessa vibração vão conseguir perceber comigo na minha casa. Você não precisa ter vibração porra nenhuma. Eu mostro, faço feitiço e você vai ver. É simples assim. Né, meu filho? Mas é aquela coisa. Quem paga pra ver, eu mostro pra quem paga pra ver, meu filho. Eu tô aqui pra receber. Eu tô aqui pra crescer, né, meu filho? Então, ah, mas eu duvido que você mostre e comprove. Ah, meu filho, se eu não comprovar, não precisa pagar nada. Não vai perder nem ganhar. E também me mas se eu mostrar. É, acho que essa palavra que prefere dizer, ah não, tô vendo coisa da minha cabeça. É. Se eu mostrar, meu filho, e dizer que não tá vendo lá, eu sei que tá vendo quem não tá, meu filho. Ah, tá sendo injusto com a senhora. Tá sendo injusto. Abrir de graça, a senhora tá sendo injusta com ele. Tem gente, meu filho, que você pode mostrar o espírito materializado, ela vai falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso não existe, não. Isso é coisa que a minha mente está criando, porque a senhora está cantando um ponto, porque a senhora não quis acontecer no lugar, nunca aconteceu. Mas eu vi gente por aí que é assim. É. Então, meu filho, tem gente que você pode mostrar o diabo na cara dela, ela nunca vai mostrar, nunca vai falar, porque ela tem orgulho e ela tem, digamos assim, na cabeça dela, não, eu não posso dizer que isso é realidade. Ela tenta, de qualquer forma, justificar que não é realidade. Ela tenta achar um livro, isso não é coisa da minha cabeça. E quando não acha justificativa, ela fala, não, fiquei doida. É mesmo. Eu vou procurar médico, porque aí ela começa a procurar. Não, viu, as pessoas, de repente, de uma hora para outra, pode vir alucinação, enfim. É. Ela tenta achar uma justificativa, né, meu filho? É. O que não tem. Então tem gente que não adianta, meu filho. Você pode mostrar o que for e a pessoa não vai acreditar. Mas a diferença aqui é que eu não sou apenas uma pessoa que vai mostrar as coisas. Eu sou uma bruxa. Nossa. Se fazer sacanagem comigo, eu vou atrás e derrubo e como vivo. Eita. Se falar que não tá vendo, tá vendo, meu filho, pode deixar. Pode deixar, tudo certo, não tá vendo, ok. É. Mas depois eu pego na miúda, né, meu filho? Eu vou atrás. Exato. Então, quais são os... Quais são os perigos de se brincar com uma entidade de Kimbanda? Espera que vai ter retorno, né? Espera. Ah, mas o Chico vai destruir minha vida? Não faz vezes, não. O Chico vai me matar? Muitas vezes, não. Mas nós temos uma realidade que vocês vivem não tem. Nós temos uma realidade que todos vocês vão ter que passar a carne para o cemitério. É. Isso vocês não esperam, vocês não têm consciência disso. E nem controle sobre aquilo depois. É daí então que começa a cobrança, né, meu filho? Eita. Às vezes a gente só está só esperando, meu filho. Fica, fica em paz. Acho que não está acontecendo nada, né, meu filho? Está tudo certo. Está certo, meu filho. Fica em paz. Não está acontecendo nada. Eu abandonei Exu, abandonei Bombogira, minha vida está tranquila, estou ganhando até mais dinheiro, estou feliz, uma noite, sei que. Está certo, meu filho. Só que você tem que esquecer. Você tem que se lembrar que você se comprometeu um dia com aquelas entidades. Verdade. E que aquelas entidades você vai encontrar do outro lado. E nessa que você vai encontrar, elas vão te pegar, meu filho. E... Às vezes as pessoas imaginam diferentes tipos de punições terríveis que podem acontecer, mas nem sempre, como a senhora falou, elas podem ser tão terríveis e tão imediatas assim. Exatamente, as pessoas acham que porque não são imediatas é porque elas não vão ser punidas. Não é assim. Tá, Exu espera um espírito, ele sabe esperar. Olha lá. Às vezes o espírito não conseguiria te afligir tanto da forma que ele quer como você na matéria. Ele espera você se comprometer mais para que ele tenha mais poder sobre a destruição da vida. Nossa. Entendeu? Porque uma pessoa que ela tem um ódio hoje e ela diz que mudou amanhã. As pessoas não mudam assim. As pessoas se fantasiam. Mas basta você conseguir encontrar aquele instinto humano dela. Basta ela passar de repente por uma situação. E a certeza é que ela vai voltar pra te amar, pra te amar antes. Ah, um dia eu fui um assassino e hoje eu não sou mais. Será, meu filho? Ah, meu filho, dependendo da situação, as pessoas não mudam com um filho com uma encarnação só. Se fosse assim, meu filho, não teria por que reencarnar uma vez, né, meu filho? As pessoas não mudam. Ah, mas eu matei, morri, hoje eu não faço mais nada disso. Você não faz mais nada disso. Mas isso não significa que não esteja internalizado em você. É interno que as pessoas conhecem. Não é? As pessoas nem mudam assim, meu filho. Um ser maligno, meu filho, sabe se disfarçar muito bem. Olha. Vocês vivem bem, meu filho, mas a gente vê. Mesmo porque quando tira a vida de uma pessoa, meu filho, uma aura negra envolve o ser humano até a hora da morte, meu filho. Pode ir para a luz que for, mas a alma negra ainda envolve ele. Porque ele se sujou com sangue humano, meu filho. Há uma vibração muito pesada em cometer esse alto. Então, quem está disposto, quem faz, meu filho, não adianta dizer que foi para a luz, não, meu filho. Pode se passar para crescer, meu filho. Pode até querer, de repente, ir para a luz, meu filho. Pode até estar ali. Mas a vibração kármica, energética, negativa, preta, negra que envolve a pessoa, continua e permanece até o final. Cada pessoa, meu filho, quando desencarnar, encontrar seus guias, conversar com eles e ver a forma de resgatar e retirar aquela energia do seu perispírito. Nossa, é assim que funciona. senhora falou de uma forma bem simples, clara e direta, uma coisa que às vezes a gente demora 10 anos para aprender. É assim. Esse negócio de vibração, dona Sete Facadas, a senhora até nos ajudou a ver um pouco mais adiante agora. Ou seja, qualquer nesga, qualquer porcentagem, nem que seja 1% de negativo que a pessoa deixou florescer no espírito dela, vai criar uma conexão com a treva. Com certeza, meu filho. É por isso que existem várias encarnações para que a pessoa se depure, né, meu filho? Não. Claro que se depura no nosso corpo. De repente matou alguém na vida passada e volta hoje, né, meu filho? Às vezes passa uma situação difícil, passa uma situação complicada, para que ela aprenda, né, meu filho? Vivencia isso. E assim vai sendo. Vai vivenciando, meu filho. A vida vai passando, às vezes passa por uma situação semelhante que causou no passado, né, meu filho? Meu filho, crianças que morrem. Ah, lá. Fazer a justificativa, se não se fosse os cartas. Nossa. Fazer a justificativa, meu filho. Ah, mas eu não acredito em cara. Existe, meu filho. Com certeza que existe. Você fez uma mal, eu não. Ah, meu filho, mas aí tem alguma coisa. Quando, ah, mas eu não. Os que mandaram, mas eles falam, mas eu não acredito em cara, eu não vivo nessa situação. Se enganam a si próprios, meu filho. Existe umas coisas que o ser humano faz, porque ele mesmo tem que se enganar. Não, eu prefiro não acreditar, porque se eu acreditar, eu sei que vão me comprometer. Se eu fizer a maldade aqui, eu faço, meu filho, por exemplo, ilusão, tá? Eu faço, pagou, eu faço, meu filho. Tá pagando na minha mão, eu faço. A pessoa morrer, faz a pessoa definhar, faço o que for, meu filho. Tá certo? Sou bem sincero em dizer, não vou ser hipócrita em dizer que você quer. Eu faço sim, meu filho. Se pagar também para levantar, para dar saúde, eu também faço. Então, meu filho, eles dizem, não existe bem carne, que eu prefiro não acreditar, e você vai começar a piada, existe, meu filho. Você quer o homem de volta e quer trazer ele na amarração negra, aí você vai se comprometer, vai. Às vezes vai voltar na outra vida com sorte nem com você não amou. É, meu filho. O que você acha que a gente não tem sorte nem com qualquer ninguém? Por que você acha que tem gente que fica apaixonada por uma pessoa e não consegue se desvencilhar? E a outra pessoa não quer e a pessoa sofre por aquilo a vida inteira. Porque às vezes amarrou uma pessoa num sentimento baixo, num sentimento negativo. Então ela vai voltar, de repente, com essa situação. Meu filho, cada um está disposto a pagar o preço que quer. A gente não tem que entrar na cabeça da pessoa e correr, eu não doutrino ninguém. Meu filho, uma coisa que eu não doutrino na minha casa é isso. Você, meu filho, tem que fazer maldade, você tem que fazer maldade. Cada um aqui faz o que quer, cada um aqui segue o destino que quer. Se pedir para a pombogeira fazer o mal, a pombogeira faz. Se pedir para a pombogeira fazer o bem, a pombogeira faz. Cada um aqui é destino que quer, o data deixa bem esclarecido. Eu não doutrino ninguém aqui. É um tempo que você não vai receber doutrina, você vai receber a faca. Se você quiser cortar a carne, você comer, você vai cortar. Se você quiser usar a faca para matar, você vai usar. Ele apenas ensina. É esse o papel do sacerdote. Ele ensina, ele faz, e ele está responsável, ele sair ciente do que ele vai ter que pagar no futuro se ele fizer uma maldade ou do que ele vai receber se ele fizer uma bondade. Aí é aquela questão, meu filho, desencarnou, mas eu vou fazer, não vou receber o mal, meu filho. Se você praticar o mal, você não quer receber ainda. É como essa piada de dizer que você não vai receber, né, meu filho? Agora, se você quiser para te enganar, né, meu filho, eu digo que você vai ser daqui e não vai receber nenhum mal, meu filho. Você vai fazer a maldade, você. Aí é aquela questão, né, meu filho? Existem fluidos que muitas vezes, dentro do contexto das pessoas, elas não conhecem e muitas vezes não entendem como uma realidade. Tá, fez o mal, vai tirar um embó. Vai fazer uma limpeza para que a energia negativa que voltar não pegar em você. Então, o médium se faz protegido. Entendeu, meu filho? Sim. Então, o médium, o bruxo fez o mal. O que ele vai fazer logo em seguida? Fazer um descarrego, uma magia de proteção. Para que aquilo que ele levantou não volte para ele. E os magos do astral também fazem isso, meu filho. Ah, mas eu desencarnar, as coisas não vão me pegar, não. Se você estiver dentro da magia com os negócios certos, você fez uma proteção e nada te pega. É assim que funciona. Você tem que viver da magia em todos os sentidos, tanto para mandar, tanto para proteger. Não adianta. Mandou, tem que fazer negócio pra receber. Fez maldade, tem que fazer negócio pra se proteger, senão volta. E derrubou você. Tanto que tem muito país santo, meu irmão. Tem que ter muito país santo por aí, meu filho. Que morre doente, que morre comido pelos bichos, que morre comido pelo câncer. Que morre de forma deplorável. Porque mexeu com muita magia negra. Agora, já tem muito país santo que, mesmo cortando pé, faz muita coisa, né? Mas tem uma vida estabilizada. Porque perguntam, meu filho, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Tem caso, meu filho, se você matar uma pessoa, o baque é tão forte porque a pessoa não merecia, meu filho, às vezes acontece. Pode acontecer, meu filho. Mas a energia negativa que volta pra cima de você, cara, que é tão forte, meu filho, que te deixa com câncer. Nossa. Já tem outros casos que é bandido, que é chamado, que bate mulher, que faz essas coisas que a mulher vem procurando pra de repente matar, pra fazer coisas pra destruir a vida dele. Que você faz, meu filho, parece que você até se sente mais livre. Que você, digamos assim, fez um karma se cumprir mais fácil. Nossa. Então existem casos e casos, por isso que tudo é um oráculo, meu filho, que tem que olhar. Olha. Existem casos, meu filho, que você vai fazer um prejuízo para uma pessoa que não merece mal algum, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem ao próximo. Então quando você faz um prejuízo para ela, meu filho, aquele feitiço vai voltar para você. Se você não tiver uma proteção em volta de você, de forma muito pesada, meu filho, para te destruir. Entendendo? Nossa. Agora, se você faz um feitiço com uma pessoa que merece realmente, que é ruim, que tem um coração negro, pesado, né, meu filho? Você faz um feitiço para destruir ela, o feitiço, fez o feitiço da maneira correta, e o feitiço foi lá e abraça ela, vem pouca energia contra você, meu filho. Aí fez uma proteção, a energia de ser padre da era, meu filho. Que aquela pessoa merecia. Tá entendendo? Digamos assim que você regulou o negócio, o dia regula as coisas. Olha. Então vai de casa pra casa. Fez casa pra quem não merecia, se foge. Quem fez pra quem era, filho, merecia, digamos assim, que não acontece nada pra você. Claro. É assim, só que tem bruxo, meu filho, que se a pessoa pagar muito, muito bem, ele faz até pra quem não merecia. É esses, meu filho, que acabam morrendo de forma deplorável. Ah. Porque eles fazem pelo dinheiro, e nem tudo é dinheiro, é isso que eu tava dizendo. Tem casos e casos. Tem casos que eu falo pro meu filho, não é bom fazer assim. Faz assim, e assim, assim. Às vezes deixar de cama, meu filho, é muito melhor que fazer um vídeo pra destruir uma pessoa. Entendeu? Uma coisa que o pai de santo da casa aqui, meu filho, Eva, que eu tenho na cabeça dele é: não precisa ficar demandando ninguém. Que eu entendo dessa forma também, né, meu filho? Meu filho, você não precisa ficar demandando ninguém. A pior coisa para um inimigo é ver você bem na vida, é ver você bem sucedido, é ver você viajando para todo lugar, meu filho, é ver você ter crescendo na sua casa, com o filho de santo vindo, meu filho saindo bem e tudo. É o pior tapa na cara do inimigo, meu filho, é ver você bem. Sabe? Na verdade, assim, pensa, o cara te demandar, gastar dinheiro para fazer uma coisa com você, gastar o tempo dele a noite inteira e não pegar nada, você sabe que é bom dia, bom dia. É a mesma coisa, meu filho. O cara sai frustrado porque ele sabe que nada tem em você, que sua vida só não tem conta, ele está fazendo um registro e para ainda dar energia negativa para o próprio caminho dele. Para queimar a mão dele e não ganhar dinheiro nenhum. Então, aqui, ó. É assim que ele funciona. Uau! Fez, né, meu filho? Pode fazer. Mas eu estou linda. A vida dele está aqui, ó. Ah, enquanto a alça dele só sobe, ele não precisa fazer mal pra ninguém. É melhor ele fazer um feitiço pra ele ganhar dinheiro, gastar 500 mil reais pra fazer um negócio pra ele ganhar dinheiro, do que ele gastar mil reais num feitiço pra fazer outro distribuidor. É essa a questão, meu filho. Ele vai subir mais enquanto os outros vão estar lá embaixo, tentando destruir, tentando, né, meu filho, apagar o risco e não apaga. Essa é que eu coloco o olhinho pra ele, né, meu filho? Mas é aquela coisa, nós vemos assim, meu filho. Se nós somos um povo, aqui em Banda, dentro da minha casa, nós somos uma tribo que vivemos, digamos assim, numa terra antiga. Se vem uma guerra contra a gente, nós temos que pegar a espada e o escudo, não é verdade, meu filho? Sim. E lutar. Se não vem guerra, a gente vai plantar coisas boas para que as coisas boas venham. A gente não precisa ir para outras procurar caçar confusão. Mas não venha brincar com a gente, não venha zombar do nosso povo, dos nossos filhos, não venha demandá-los. Porque nós vamos ir atrás. E vamos dissipar, vamos dizimar aqueles que tentam destruir a gente. Satisfação, hein? Nossa! É uma bomba de ali também nos seus caminhos. É. Bastante, inclusive, ela. Claro. Acredito que o nome dela seja Estela. Conhece essa bomba de ali? É, linda. Você conhece? Sim. Quem é ela, meu filho, pra você? É minha guardiã. E você contou pro médico? Não. Não, não falei nada. Você contou que tinha te ferido? Não. Ah, não. A gente vê as coisas. Ih, Padilha, Padilha, dois chamados. Agora tem festa, viu, meu filho? Como? Gosta de festa. Uma ela, né? Ela é linda. Dona Mas Cê... é aquela gosta de chamão, viu, meu filho? É. Qual que é a função da Dona Sete Facadas no plano astral? É a minha. Levantar minha casa, crescer meu tempo e mostrar aqui do lado ali, um grande objetivo dessa casa é mostrar a bruxaria, a feitiçaria, mostrar que aqui tem fundamento, coisa que não tem mais sobre a terra que tem. É essa uma das nossas grandes missões. Porque para fazer feitiços, tem todo esquema você acha, mas para quem mostra uma magia de verdade acontecer, é difícil, né, meu filho? É. Então, assim, é muita gente que fala. Na minha casa eu vou te mostrar para fazer. Se a pessoa que enviou algo negativo cria essa proteção, ela não vai ter o retorno negativo, a colheita daquilo que plantou. Mas a senhora ensinou antes que o ponto escuro que ela plantou no espírito dela, isso ela não tem como se esquivar. A energia kármica fica em volta. Fala. A vibração da pessoa não vai conseguir se livrar, não é que vai se livrar do karma, ela vai se proteger por aquele momento. Por aquela situação, por aquela vida, por aquela, dependendo da. Vai se limpando cada vez mais, vai sempre se limpando e vai adiando, né? Vai adiando. Um dia vem, né, meu filho? Vem. Que nem eu do meu lado. Ixi. É, a gente faz os pactos, aqui é uma gente diferente de vocês aí. Claro. Mas então a gente tem que usar outras forças. Forças que a gente tem que se submeter para que essas forças não deixem as coisas negativas pegar na gente. Pra deixar a gente doente, porque tem um que é doente, que é perdido, que é louco, né, meu filho? Claro. Pra gente não ficar nesse estado, a gente tem que cultuar essas forças obscuras da natureza e estar submissa a certos espíritos que manipulam melhor essa magia. O seu corpo espiritual não se degenerar. Exatamente. Claro. Né, meu filho? A gente tem que estar submissa a essas forças que tem um poder mental muito alto e cultuar as forças obscuras da natureza caótica. A gente tem a magia e manipula. Feito isso, a gente está, digamos assim, protegido por aquele poder mental dos grupos que manipulam isso. Se sair da submissão deles, o negócio vem para cima de você, e aí é daí para pior, e daí para pior vai voltar para reencarnar, e a vida aí você começa do zero, enfim, e vem aquele transtorno, né, meu filho? Então é assim, meu filho. O que mandei, meu filho? De verdade, que realmente faz as coisas, meu filho, sabe dessa diferença. Tem que saber fazer e desfazer. Cada um dentro da minha casa escolhe seu caminho. Se não quer ser mago negro, ok. Se não quer ser uma bruxa boa, tudo certo. Eu tô aqui com apenas uma pessoa pra ensinar, meu filho. Nossa! Não pra induzir a pessoa.